menino de 7 anos estava ouvindo o rádio e, assim, meio distraído, escutou o locutor falando a palavra horizonte. Ele achou tão bonita esta palavra. Era a primeira vez que tinha ouvido horizonte. Parecia algo tão bonito. Então ele foi perguntar para sua mãe: mamãe, o que quer dizer horizonte? E a mãe respondeu: horizonte, meu filho, é o lugar onde a terra parece se encontrar com o céu. É quando você olha assim para longe e a terra e o céu se encontram lá embaixo naquela linha. É mesmo, mamãe? É isso que é o horizonte? É. Ah, mãe, mas o horizonte é tão bonito mesmo. E esta palavra combina bem. Mãe, é possível eu ir até o horizonte? E a mãe disse: ah, meu filho, todo mundo tenta, mas é tão longe. Mamãe, como que é longe? Se eu estou vendo daqui, olha lá, olha lá. A montanha se encontra com o céu, olha lá as nuvens, olha as árvores. Se eu for até aquela árvore lá embaixo, eu vou subir no céu. É, meu filho, parece isso, mas o horizonte está cada vez mais longe. Mas, mamãe, eu queria ir pela terra até o lugar onde ela se encontra com o céu. E ali eu encontraria Deus. É, meu filho, Deus está no céu. Mas eu não sei se você pode encontrá-lo desse jeito. Ah, mamãe, eu queria tanto, eu queria tanto. É, um dia, quem sabe, você pode tentar. E o menino ficou sonhando com isso. Um dia, eu vou sair caminhando, caminhando, caminhando. Eu vou até o horizonte, aí subo naquela árvore e pronto, estou no céu. Aí eu converso com Deus e eu volto e conto para todo mundo que eu estive com Deus. E ele só pensava nisso. Ele achava que era tão fácil que um dia ele iria até o horizonte. Numa certa manhã, ele acordou disposto. Ah, hoje eu vou até o horizonte. Vou subir naquela árvore e eu vou estar com Deus. Vou falar com Deus lá no céu. É só seguir o horizonte, o lugar onde o céu se encontra com a terra. E ele levantou bem cedinho, sem a família saber de nada. Pegou uma mochila da escola, colocou 3 pães e alguns pedaços de queijo e foi embora. E naquela manhã, o horizonte estava tão bonito, com o sol nascendo e brilhando por detrás das montanhas e da floresta, e o céu estava todo decorado com aquele rubro vermelho, misturando com azul. E ele disse: ah, logo, logo eu estarei lá, vou encontrar Deus. E ele entrou na floresta. E o dia era lindo, os pássaros cantavam. Era algo maravilhoso. E ele foi andando, ali estava o riacho, as águas cristalinas, os pássaros, as borboletas. E ele foi animado e olhando para o horizonte, ali onde a terra se encontrava com o céu. Ele falou: logo, logo eu estarei subindo naquela árvore e vou falar com Deus lá no céu. Ele foi andando, mas o caminho por meio da floresta era muito difícil e a sua caminhada muito lenta, mas o dia continuava maravilhoso e ele continuava olhando para frente e via o horizonte ali, a terra e o céu se encontrando. Mas o tempo passou, logo o dia terminou e o horizonte desapareceu. Escureceu na floresta. Cadê o horizonte? Sumiu? E agora? E essa floresta está tão escura. Não, mas eu sei que o horizonte é naquela direção. Ele só pode estar ali ainda. Eu vou continuar caminhando. Não importa que eu não o veja. E mesmo de noite, com todo o perigo da mata, Ele continuou em frente, mas sentia medo. Quando escutava um barulho, um uivo, quando escutava o piar de uma coruja, ele se assustava, o cabelo ficava de pé, mas ele pensava, o horizonte é naquela direção. Mas aí aparecia um obstáculo, ele era obrigado a mudar de direção e tentava voltar para a direção certa, que ele imaginava que era a direção do horizonte. E assim ele se perdeu na floresta. Ficou andando em círculos, não enxergava nada, foi ficando desesperado. Aí ele resolveu orar e ele dizia, Deus, tudo que eu queria quando eu saí de casa era te encontrar. Eu quero te encontrar, meu Deus. Eu não vou ficar aqui parado no meio dessa escuridão. Eu vou continuar andando aqui na terra, tentando encontrar o céu. Ele foi caminhando. Ah, meu Deus, me ajude. Eu quero encontrar o Senhor. Me ajude nessa escuridão. Ele foi andando e andou a noite inteira. Ainda estava muito escuro e ele clamou. Meu Deus, eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou com fome, eu já andei tanto, eu já rodei tanto. Meu Deus, eu quero encontrar o Senhor. Foi quando ele passou por umas árvores e viu uma luz brilhando. E ele pensou, é Deus, encontrei Deus, esta luz é Deus. E ele foi caminhando na direção daquela luz e era uma casa. E ele não conseguiu ver nada, porque a luz acesa naquela casa não iluminava muito bem. Mas ele pensou que era a casa de Deus. E começou a bater na porta. Deus, abre para mim, sou eu, Deus, abre para mim. E quando a porta se abriu, ele viu a própria mãe. E a mãe disse, meu filho, onde você estava? Estou chorando o dia inteiro, você sumiu, você desapareceu. Ele falou, mamãe, eu fui até o horizonte, eu fui procurar Deus, mas agora eu não entendo mais nada, a senhora é Deus? Ela disse, não, meu filho, eu não sou Deus, mas aqui é a casa de Deus? Não, meu filho, esta é a casa que você mora. Mamãe, eu não estou entendendo, eu fui em direção ao horizonte, onde a terra se encontra com o céu, eu queria encontrar Deus e cheguei aqui. Aí a mãe compreendeu que o menino havia se perdido, rodado em círculos, e por Deus, veio bater na própria casa. Aí, esta mãe conhecia um ditado que dizia assim, se Deus não pudesse colocar um anjo ao lado de cada pessoa, não teria problema nenhum, porque mesmo assim ele teria as mães. E aquela mãe compreendeu que ela era a forma visível de Deus na vida daquele menino. E ela disse, meu filho, então entre na sua casa. Aqui você tem abrigo, porque na casa de Deus nós temos proteção, sustento e cuidado. E o menino entrou ali naquela casa e descobriu que Deus não estava longe, lá na linha do horizonte, que Deus não estava também longe lá no céu, mas que Deus está aonde nós estamos. E confirmando isso, o Senhor Jesus Cristo disse assim, o reino de Deus não vem até vós com aparência exterior, nem direis, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Por isso, se você quer encontrar Deus, não é seguindo a linha do horizonte. Os que vão atrás disso andarão, andarão sem parar. Pode ser de foguete ou nave espacial, nunca chegarão. Mas os que buscam Deus dentro do próprio coração, sim, estes encontram. Porque Deus o tempo todo está à porta batendo. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Se você estava buscando Deus, acabou de achar. Abra a porta do teu coração e deixe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrar. Música.